eu sou criado, originado, espente adaptado. Minha rima é diamante lapidado, na lua magistrado, campo minado, nascida fenda do solo quebrado. Na rua sou criado, originado, espente adaptado. Minha rima é diamante lapidado, na lua magistrado, campo minado, nascida fenda do solo quebrado. É campo de rima, extermina, raciocina, rima, adrenalina na matina. Minha matéria já é prima, divina, rotina, fuzilando a guilhotina de fada suína. Querendo carneficina na esquina da propina, pedindo maquina do pala na fala, no pé do opala, vida dua bala, jogado na mala, chicote estrala, madrugada se cala. Molotov X9 pela bala, abala o sistema nervoso quando bate de frente com quartel cabuloso. Capto, me adapto, me adepto aos fatos, sempre cobras e ratos, amizades e contrato, farinha e bicarbonato, entre a carne e o prato, entre o cão e quem vai pagar o pato. Na rua sou criado, originado, espente adaptado, minha rima é diamante lapidado, na lua magistrado, campo minado, nascida fenda do solo quebrado. Na rua sou criado, originado, espente adaptado, minha rima é diamante lapidado, na lua magistrado, campo minado, nascida fenda do solo quebrado. Quadrado, chone, quadra na quadra de basquete. Sou no chevette, track, sabota tio pack. Aperto o rec, pede track, pede back, cheque mate no rei. No habitat, só sei que nada sei. Sabedoria, aprendizado de sensei. Artilharia é pesada, então aperto play. Na noite, na levada, engatilhada, na tragada, calibrada, adaptada, caminhada na estrada. Jornada sem dar mancada, cilada do nada. Rapaz é acionada, traição de camarada, preenche a madrugada. Jogo de dados, cê dá metro quadrado. Amigos que guardo no retrato, é claro. Os que se foram, sempre serão lembrados. Sempre serão lembrados. Na rua sou criado, originado, espente adaptado. Minha rima é diamante lapidado, na lua magistrado, campo minado, nascida fenda do solo quebrado. Na rua sou criado, originado, espente adaptado. Minha rima é diamante lapidado, na lua magistrado, campo minado, nascida fenda do solo quebrado. Na rua sou criado, originado, espente adaptado. Minha rima é diamante lapidado, na lua magistrado, campo minado, nascida fenda do solo quebrado. Na rua sou criado, originado, espente adaptado. Minha rima é diamante lapidado, na lua magistrado, campo minado, nascida fenda do solo quebrado. Pacífico clandestino, terror dos beats, Felp 22, Smith Wilson da Rima. É isso mesmo, vagabundo.